Eu tenho pena de vocês. Só nas marcas, só de patrão. Hungria, bens materiais, sete mares, Mormai, Quicksilve, Bilabong, nos mano Dork Dog, nas mina calça da gangue, bandante na cabeça, celular V3, bermuda da Oakley, Adidas A3, a tal das rocas, Mizuno, MCD, Conduta, XXL, Reebok, Pichai, Ombongo, Nicoboco, Nike do Cigabana, Puma, Diesel, Hip Cole, as minachona, Hadley, Lord, Leves, mulher do padre, só roupa de grife, Colt, combate, nas festas nós comanda, no estilo elemento, aí é nós camisa da acostamento, enxurras de regata, mó calor de dia, se for de noite, camisa de malha fria, Nike Shox NZ, Turbo, R4, no carro som batendo, banco recaro, All Star, Olímpicos, Buterrier, não é sempre assim, mas é assim que tem que ser, Volcom, Fico, Ciclone, Maresia, Total 90, Classic, Energia, meteu uma marra na facu ou na escola, Adidas, Hal Banner, tênis 12 mola, o tempo passa lento, rave amanhã, Gwenish, Red Nose, óculos Ray-Ban, Palio, Civic, Audi, Corolla, pra que real, pagamento é em dólar, Deca, Stroll e Mogelin estigou, as mina ultimamente tão chamando de amor, Umbro importada, pra bater uma bola, bermuda seleção, camisa Coca-Cola, Stanley, Drift, M-Office comanda, aí pro clube de sandália, mete uma havaiana, as minas se amarra, no estilo meio patrão, 5 centímetros contado, para-choque lambe ao chão, o som tem que ser Sony, tem que ter um DVD, conta giro no painel, roda DUB, brinco de argola, orelha furada, os manos se apresenta, as minas se amarra, Estados Unidos, Itália, Japão, Nike Shox europeu, sem ostentação, na atividade, nunca parado, conversando com os moleque, com as minas só vendo lá da falsidade, se apresenta de acordo com a sua roupa, cordão de prata, boné, bermuda, touca, vaidade, consumismo no shopping, na avenida, as mina vira fã, fica louca, pira, mas nada é simples, sempre batalhando, se a vida fosse fácil, eu não nascia chorando, trabalhar pra caramba, no batente, no sacode, a vida é muito dura, só pra quem é muito mole, iate, jet ski, fazer um cruzeiro, ilhas do Caribe, Réveillon, Rio de Janeiro, é nóis. Hungria, diretamente de Brasília, manda um salve pra galera do Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, só mil grau, calor o tempo inteiro, São Paulo, é isso aí, tamo junto.